venho buscar-te, desejo adorar-te, estar aqui e ouvir a tua voz. Tu és meu escudo, a minha torre forte, sei que provações jamais me abalarão. É diante do teu trono que apresento meu clamor, na certeza que quando clamo te levantas em meu favor. Há um Deus no céu que cumpre a palavra da força ao abatido e sustenta. Ouvir a tua voz. Tu és meu escudo, a minha torre forte, sei que provações jamais me abalarão. Operando.